Controle. Boa tarde, helicóptero papapá, Mike Bravo Papá. Mike Bravo Papá, segue pelo litoral sul, 500 pés, ajustado 1013. Quando possível ser chamado de pouso? O senhor segue via litoral. Correção. O senhor segue 500 pés até o destino? Afirmativo, 500 pés até o destino. 2345-54321, confirme como me recebe. 5, voo no 322. Obrigada. Opa, Mike Echo, Índia, Porto Seguro, 1 no mil pés, subsolo, autorizado, decola pistão 7, cor direito, corredor axé, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 0264. E 1251 alternando no 3325, bom voo. 1500 pés, descida para 1.500 pés em condições visuais, ajuste em Salvador 1013. Da trip, acione identificação, a chegada é a Mari. Desce inicialmente o nível de voo 120. 5595, só para informação, temos um tráfego na sua posição de 1 hora 23 milhas no rumo oposto, nivelado no 105, Papa 28 Alfa. Oceaner 6315, descida 2.000 pés, ajuste 1013, ele final ILS-X-Ray, reporta estabilizado. 6315, 2.000 pés, ILS-X-Ray, reportará. Controle, o Mike Bravo Papá, estou chamando Conquista 19 Guarujá. Cliente, grata. Comandor, Alcântara 3805, na posição 1-1 para pushback acionamento. 3805, aguarda banho e parque à sua direita no portão 10, após autorizado, pushback acionar a portagem. Aguardar o parqueamento na posição 1-0, após estar autorizado, para 3805. Conquista 200 está autorizado. É colapso no zero, curva direita, sai da arpó. Após voa posição LF. Após DCT, vitória da Conquista. Controle 119, decimal 35, aciona 5152. Autorizado 200, vitória da Conquista, ponta pé, da pista 10, curva direita, conquista que você dá ao VOR. Após direto, controle 119-35, transponder 5152, 3549. Clareza 5, o protegimento está correto, mano, boa saída. É porta de feedback final, porta 3. Reportará, para o feedback, o trip 549. localizado, sinal 63, 195, sinal 110. 3195, chama a torre 18, meia dúzia. 186, tenha uma boa tarde. Sinal 63, 195, sinal pista 10. Tráfego já ultrapassado, posição de 7 horas. Desce agora para o 050. 050. Olimpo 74, controle. Escuta, você já está livrando o eixo de decolagem da pista 10? Você tem condições de voar a rotatória da presente? Opa, escuta lá agora. Gente. Trip 5626, acione identificação. Comandante. Solo 3661, está no 8, para pushback acionamento. 3661, aguarde o push. Importante. 160 a bordo, alternando Salvador, 2 horas e 19 de transmissão. Tá autorizado o táxi ideal, fonte para torre 1862, que é negado 1013, gol 1924. Tenho táxi 1862, está mal, 1924. O TAN 3805 fecha no táxi. 60 milhas nordeste de Salvador. Estou recebendo 14.100 pés. Gol no 600 vai tentar a companhia livrando o pátio via Índia, após autorizado para o SPEC, se não é importante. Sim, diga, Mike, é com Índia. Mike, é com Índia, aguarde... Táxi, eu tenho uma aeronave na final da pista 17. Mike, Bravo Papá, da presente tem frequência livre. Para serviço de informação e alerta, o senhor chama Recife na 1260. Autorizado ali, AMT, pistão 10. 1-2-4. 1-2-4, autorizado ali, AMT, cabeceira 1-0. Romeu Papá Tango, confirme trem de pouso. Romeu Papá Tango, autorizado, pouso pista 1-7, vento 1-5-0, graus 9-9. Para se adequar aos corredores, desça para 1.500 pés, reposta através de caixa prévia. 9, boa tarde. Telefone 6305, taxi alfa, é a porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, telefone 6305. Iniciada a descida, desça para o 060, 35626, autorizado a high speed na descida. Acima, uma acima, a todo pelo e quando inicia a descida, até o 060, 35626. Xener 6141, aciona identificação, desce ao 080 na BOF, redução ao 250. 080, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. localizada presente proa norte, cidade baixa, 500 pés, 1013 o ajuste, Romeu Cabral. Partiu 4. Boa 7. Uno, uno, chama 315. Lateral, obrigado. 7-5. Tenente 6320, senhora identificação, desce para 4 mil pés na proa de duna. Identificou, desce para 4 mil na proa de duna, o chama 6320. Autorizado, táxi Indial, fonte para todos, 862, que nega 1003, ou no mês da zero. Indial, pode participar da torre 8660. 3661 para o táxi, 95 a bordo, 2 horas alternar a caixa. Tem sim condições visuais. Chame Leos agora na 1201, Romeu até o Oscar. Copiou? O senhor pode passar agora para Ilhéus no 201, 120.10. Oh, VIP 5595 desce a 2 mil pés, ajustado 1013, livre sinal ILSXR, reporta estabilizado. 2013, reportará estabilizado, 5595. Doutor de Salvador, Gol 924, decolou, curva na esquerda agora para evitar formações. Gol 924, está sob contato radar, Sabel 350. Tem condições de voar Jamo, está presente? O que é o plantão? Jamo, Juliette Alfa, Mike Oscar. Momento. É, solicita manter presente proa por mais 5 milhas, após curva direita na proa de Jamo. Gente, após Jamo, no Gol 924, está sob contato radar. Até SART após TCT. É colapso no zero, curva direita, saída coral, controle 199, decimal 35, aciona 5145. Whisker. O movimento está correto, é porta acionamento táxi. Whisker, Mike. O Olimpo 74 chama a torre, o 9862 mantendo a proa da rotatória. Seu. Controle. Somente para informação, o senhor está seguindo para o grupo C, aeroporto? Tem um Eletra da Força Aérea Brasileira no 1500 pés no setor. Trip 5626 tem condições de iniciar a descida? Sim, senhora. Inicia da presente, 5626. Descida presente, desça para 4 mil pés, ajuste 1013, mantendo high speed na descida. Gente, iniciando a presente, descendo para 4 mil, mantendo high speed na descida. 5626, obrigado. Então, 361, não tem modo de espera. Mil pés para o 74? Olimpo 74, mil pés. 5 mil pés. Mais que é com Índia, passa 500 pés. Mais que é com Índia, decolou 5-3, chame controle 199-35. 19-35, graças. 74, telefone na perna do Leão. Olimpo 74, tem condições de girar a base na presente, agilizando. Afirmativo, na medida do possível, sim. Voltará no farol da Barra, vai que é com Índia, stand-by. Controle. Não sei se conta pra cima. O senhor tem condições de iniciar a redução de velocidade? Tem um Eletra da Força Aérea Brasileira que está girando para a final da 10. Qual seria a velocidade ideal? tem condições de reduzir o 1509? Inicie redução, o senhor já está estabilizando ILS? Afirmativo, estabilizado ILS. Toma a torre agora, 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, boa. Boa. Controle igual na 600. Descida para 5 mil pés, o ajuste 1013. Tocou bem a 141. 595, estabilizado ILS. 595, continue a aproximação, aguarde e pista livre. 7. Passa da 370, saída Cajamuzipá. 370, solicita manter a proa por mais 8 milhas, após curva esquerda. Nível desvio, comandante. Obrigado. Venha 210 da Ocean, aciona a identificação dessa 060, chegada a Mari. 060, Mari, fala que perdeu o contato com ele. Gente, senhor acionando a identificação, sinto o Recife está ciente do seu contato com o Salvador. Obrigado. Estamos no helicóptero a 500 pés, via litoral, seguindo para a Vitória da Conquista. Deve estar através agora de Itaparica. Oceaner 6141 no controle. 6141. Setor radar para o sequenciamento, curva à direita, proa 235, o limite ao localizador. Direita 235, me coloque, 6141. Atingindo 3.626, 3.320, deixa eu ver. 320 da Ocean, desce para 2.013, livre final LSX-Ray, reporte estabilizado. 2.000, livre LSX-Ray, reporte estabilizado, 6.320. Trip 5.626, reautorizado, descida para 3.000 pés, ajuste 1.013. É para 3.013, 1.924, chama Recife, 12545, alternando 12685. 2545, 2085, no audição. Controle de Salvador, Mike Acuíndia. Mike Acuíndia, prossiga, para. O Mike Acuíndia liberado, mil pés. Solicita, se possível, pro direto voo de São Paulo. E após acender para 4500. Gente, o senhor segue da presente no meu pés, pro direto de Morro de São Paulo, aguardando para a atenção. No 9.35, responda 5151. 10 no 3. Sete, leve pouso, 905595. Ajustado, 1013. 4.013, Xener 6210, desce para 5 mil pés, ajustado 1013, iniciando redução 239. Com 626, controle? A escutar. O senhor tem condições de voar Duna da presente? Afirmo. Foi Duna da presente, aguardando o vetor final para o localizador, o trip 5626. Ok, voando na proa de Duna, aguardando. Descendo para 3.000. Afirmativo. Aporte na Alfa, pronto para o regresso, após o choque de motores Olympus. Corrigindo, na Golf. Para o TAC, no 394, 172 a bordo, 3 horas e 43 alternas, Campinas. Gol 1394, segue o TAM. No ponto de espera, chama a torre 118, décimo 612, quer negar 10013, confirmando PAB 72? 1972. Tem 1972 a bordo no voo. Segue o 2862, 193 na parte. Salve, Salvador, Felipe 5489, autorização para tudo, bem, pessoal. Felipe 5489, no pacote 3, autorizado para o Dexon, acha que tá? Chama no pacote, obrigado, está tudo mais. 1-0. Torre Salvador, boa tarde, Oceaner 6320. Boa tarde, 6320, repórter externo. Repórter externo, 6320. Controle, é o trip 5626. 5626, prossiga. Ok, o trip tem condições de interceptar o localizador nesta proa, ok, por meios próprios. O 5626, vamos descer agora para 2013. Quando estiver mais próximo, eu giro o seu pro localizador. Não tem problema não. Ok, aguardando descer para 2000, Felipe. Está autorizado, descida para 2000. Ok, descendo para 2000, mantendo 240 no momento. Gente, redução a critério para aproximação ao strip 5626. 26. Oceaner 6141, descida para 3000 pés, o ajuste 1013. 6.013, 6.141. Eu vi aquilo atentando a ATR da companhia que está afetando o pushback no pátio, ok? 543, aquilo, 5.5.9. 1.9, altímetro 1.0 no 3, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, metro de exato. Confirme o perdão da autonomia novamente. Ok, após a ATR da Trip que está engraçando no pátio 3, prossiga via Kilo na Delta Semi Torre 1-8 decimal meia dúzia. Quer negar no 0 no 3, bom voo. Já é pra interceptar, comandante. Esquerda 140, Oceaner 6141. Comandante estabilizado, 141. Oceaner 6210, descida para 4000 pés, iniciando a redução 209. 4209, 200, 6141. 61, 6210. 1600, chama Recife. 12545, alternando 12685. 12645, é? 5626, interceptou localizado visual. 5626, somente para informação, tem aeronave do Oceaner, 6 milhas à sua frente com 130 de ground speed. Cheque trem chama a torre no 8612, bom pouso, comandante. Ok, muito obrigado, tenha bom dia. Bom dia. Controle, UTM 3661, perfil da Coral. 41 pode descer para 2000? 6141, está autorizado, descida para 2013. 2000, 6141. Se mantém o ponto de espera da Delta, número 2 para decolar da 1-0. Linha 320, solo 02, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Torre Salvador, 5626, boa tarde. Está na final, no localizador, está embaixado travado visual. 5626, vento no 70 graus, com no 09, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Seguindo 4500, Mike é com Índia. Gente, mantém o ponto de espera 3805. Mantendo, 3805. Ray, livre da gente, vai, 6200. Afirmo, prossegue na descida. 6200, livre da gente, vai. É 141, estabilizou. É 1141, iniciando a redução para a velocidade de aproximação. Completa, final, chama a torre 9812, bom pouso. Vai também, obrigado. Obrigado. Livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus, com 1-0-9, altímetro 1-0 no 3. Ciente, muito obrigado, é o 526. Data! Gente, 6141, reporte o externo. Contaremos. Quilo, Quebec Serra, presente rotatório. Rotatório, Quebec Serra. Tem 3661, da presente, está autorizado direto Coral. Coral, meu. Não. Baixado, baixado, checado, DA 141. Externo, baixado, checado, DA 141. Gente, ventou no 60 graus, com 9 nas, altímetro 10 no 3, aguarde pista livre. De 3, aguarde pista livre, 6141. Acorda, pistão 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 199, decimal 35, transponda 5156. 370, autorizado, porta Delta, cola da 10, curva à esquerda, Momo, Froti, atrás do Lu, 199, 1935, controle, 5156, transponda, 3144. 3144, corretinho para pushback acionar. Semana. Graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, livre pouso não no 0. Livre pouso 9 a 6141. Zero 5, após o chaneiro na final, a linha mantenha no 0. Posso para cima final, linha mantenha no 0, 132, 0. Seu modo Charlie, o Mike é com Índia. Você respeitou a backtrack? Estamos na final, não tem posição aguardando o Olimpo 74. 35626, pousou, livrou, taxive alfa, quilo, pate 3. Queens agora tem recepção modo Charlie, acusando 3 mil pés. M1 no 41, solo ao 07, liga à direita, solo 121, decimal 9. 09, 141. 1862, é bom pouso. Obrigado. Boa tarde, Chanel 6210, estabilizado, 3,13,5, está. Normalmente negativo, Olimpizão, tráfego alinhado e outro passando externo, então o tráfego que está alinhando já foi autorizado a decolar. E mantenha a posição assim que possível, será autorizado a pitar o backtrack na cabeceira 28, ok? Solo 6141, livrou. Solo 352526. Chanel 6141, taxi de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7, obrigado, 6141. 35626, após o pouso, está orientado a chamar o solo, porém o senhor taxiou ingressando no parte 3 sem manter contato com o solo. Receptor efetuar contato, não foi possível não. Tem que estabelecer contato agora, se não tem problema no nosso equipamento rádio. Tudo bem, atente ao sinalizador no parte 3.